Mas a gente, quando a gente desencarna e vai viver esse processo, a gente nasce de novo várias vezes. Então, e nessas várias vezes que a gente nasce, dentro e fora de nós mesmos, a gente vai aprendendo que quanto mais a gente complica as coisas, pior elas ficam. E que é melhor não pôr problema em tudo. Que se você simplifica, simples vai ser. Se você complica, complicado vai ser. As coisas ganham poder, esse baseado na quantidade de importância que você dá para elas. Então, se você levar as coisas com simplicidade, tudo vai ser simples de resolver na sua vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Tentar é mais importante que conseguir. Comece a crer mais nas suas experiências do que crer na experiência dos outros. As pessoas passam exatamente por aquilo que elas precisam. Caboclo, muito obrigado. Esse ficar sentado cá é esse? Sim. Isso. Sim, sim. Você quer alguma coisa? Quer um pico, alguma coisa assim? Ah, você tá já cá. Pegou? Quer que assenta? Ou você assenta na hora? Deixa eu assinar. Cacique Cobra Dourada. Cacique Cobra Dourada. Isso. Por que o senhor tem esse nome? Esse nome, esse dentro de Umbanda, da mesma forma que o nome dos seis. Esse é uma forma de nós ser identificado pelo que nós trabalhamos. Esse, o nome de uma entidade está a própria essência do trabalho dela. Esse, como e um trabalho esse. Um dos orixás, esse Xumaré Oxum, assim dentro do culto que meu filho tem, cultua esses dois orixás, eu me apresento para ele trabalhando dessa energia. Mas os mistérios dos nomes são infinitos, coisa que nem na Terra é aberta ainda. Mas vocês podem tomar isso como uma identificação. Claro que sim. Por que, que quando vocês incorporam, vocês mudam os trejeitos do médium e a voz? Unicamente para vocês terem essa associação com uma entidade. O arquétipo é justamente para isso. É uma forma de você saber se é diferente. Porque para nós que está do outro lado, a mudança corporal e qualquer coisa a respeito da carne deixa de ser relevante. O que importa é até para o próprio médium, é esse fenômeno. Porque a Umbanda é uma religião de fenômeno, né? Sim. Então esse fenômeno do mudar o corpo, do mudar a maneira de ser, tanto para quem vem para nós ajudar, quanto para os nossos próprios médiums, é uma forma de eles terem essa certeza que nós está cá. Claro que sim. As pessoas, quando estudam mudras, e posições e formas geométricas compreendem que aquilo cria um portal por onde a energia passa e tem o seu propósito. É por isso que o senhor está sentado desse jeito? A forma que eu estou sentado cá impede uma bloqueação energética do meu filho. As pernas dele não estão cruzadas cá. Sim. Como você disse, da mesma forma que tudo que a gente faz aqui tem esse aspecto fenomênico, tem o seu aspecto magístico também. Cada coisa feita dentro do terreiro de Umbanda, cada coisa feita por uma entidade de Umbanda, tem um propósito magístico, espiritual, energético, como vocês queiram chamar. A gente faz as coisas tanto para